A alma calma lava me conduz na levada, levando minha mente a dimensões originárias da barbárie, Babilônia inexistente, incendiada, sitiada pela magia clara, manifestação manipulada, sem propósito, sem resposta, sem conceito, só discorda, se sufoca, não se aguenta, logo história, acreditando em hipocrisia, explana a roda, que não falta é simpatia, uma miséria pro senhor e uma mentira pra senhora, putaria na TV, rádio, programação de bosta, censurando rap cultural, só tem espaço para quem rebola, na tela te cola todo dia, várias horas, só pra ver a gostosa, mostrando a xoxota, mas antes tu tem que ver o comercial da Coca-Cola, te chamam de idiota, diz que a light não engorda, te vendo em corpo de sereia, o brinde ia virar uma foca, agora chora, que meus beijos, sua angústia põe a prova, ser alienado, se eu te distrai, cê dá uma misericórdia, que a droga só se for, agora quer ficar com a cara torta, lolozinho, Scott 12, cocaína, doce cola, se for química eu tô fora, foi-se o tempo da pastilha, foi-se o tempo da marola, salvo do Álvaro, grande arrogante vinculado. Famoso sangue, suga escasso, farsa falso. Bebe o suco gelado, que o povo é só bagaço. Prospero errado, só dignidade vai de ralo. Maldito engravatado, refém sentenciado. Quem sabe um dia o mendigo ganha o teu salário. Maldito engravatado, refém sentenciado. Quem sabe um dia o mendigo ganha o teu salário. Se amarra, discute, diz que não sabe de nada. Acredita em causada, mentira escancarada. Deputada esquece em casa, vergonha na cara. Admite que é errada, juíza falsificada. Piranha, vagabunda, cachorra politizada. Se prostitui diariamente pra poder fechar com a mafa. Chupa o pau de velho brocha, enche de dólar sua mala. Posso até andar largado, mas não sou da sua laia. Não sou da carne fraca, não tenho a mente opaca. Não me corrompo, pois não vendo a luz da minha alma. Melhor viver miséria ou viver na encruzilhada condenada. Por onde for seu nome, tem um dizendo que é safada. Jornal de todo dia, vem sua foto estampada. Sujo de mundo ignorante, cara feia, mal lavada pela própria família desrespeitada. Imagina seu filhinho dizendo não vale nada. Deus me ilumine, guie pra longe da tentação. Guarde minha alma e proteja meu coração, concedei-me a sabedoria pra poder dizer ou não. Do dia a dia o ganha-pão, noite afora a proteção, late pai a rendição, implorando teu perdão. Livra-me da escravidão, livra-me da escuridão, me leva pra bem longe desse antro de ostentação. Salvo do orgulho grande, arrogante, vinculado. Famoso sangue, suco escasso, farsa falso. Bebe suco gelado, pro povo é só bagaço. Prospero errado, sua dignidade vai de ralo. Maldito engravatado, refém sentenciado. Quem sabe um dia o mendigo ganha o teu salário. Maldito engravatado, refém sentenciado. Quem sabe um dia o mendigo ganha o seu salário. Falso. 100% falso.